Depois do grande Big Bang, surgimos. E até hoje me pergunto: quem fomos, quem somos, quem seremos? A classificação é homem, o animal que fala. Fala a verdade ou mentira, fala. Ele é homem. Fala d'amor ou fala d'ódio, fala. Ele é homem. Como nécio ou como sábio, fala. Ele é homem. Como plebeu ou como nobre, fala. Ele é homem. Ele fala. Ele é homem. Ele fala. Ele é homem. Decantropo seremos, sinentropo seremos, africantropos seremos. Guinea Ardental, quimera. Homem sapiens deveras. Antropologicamente existe ali a fria mongol. Antropologicamente existe a linha morna da raça branca. Antropologicamente existe a linha quente da raça negra, vem do Chad. A raça negra vem o homem. Da raça negra vem do Chad. Vem o homem. Eras e mais eras, tantas eras se passaram. Paleolítico, neolítico, eras e mais eras se foram. E depois de tantas idas e vindas no tempo, eu nasci em Cachoeira e perguntei à Cachoeira por que tanta decepção. Cachoeira me disse: pergunte ao homem. Cachoeira, e tanta desilusão, tanta intolerância, por que Cachoeira? Coisa do homem. cachoeira e tanta violência, cachoeira? O porquê, cachoeira? Também cachoeira me disse: o homem que eu falo é você. Mergulhe bem dentro de si, se encontre e pergunte por quê. Ah, oh, oh, oh. Serei um genoma que não genomou, ou a pedra da alquimia que não se lapidou. Pedra filosofal, pedra da vida. Morre o homem vil, para que o nobre homem possa surgir. E quando ele vier, que seja pragmático como é Mandela, que traga poesia e independência como Leopoldo Sedar Senghor, que tem um grande sonho como sonhou Luther King, e seja um grande herói como foi Zumbi. Chego na pitanga, certeza tenho que em casa eu já cheguei. À tardinha vou passear no campo da manga. Lembro do Kakendi, em cujas águas eu me banhei, da faceira e tororó eu vejo a pedra da baleia e o santuário de Oxum, mãe Aziritoboce, subindo a levada vejo o ilê de Gaiacu. Esse é o Big Ben, cachoeira. Pra mim, sou de cachoeira. sua ancestralidade. Olhem pra mim, sou de cachoeira. Penso, canto, falo na sua liberdade.